Gaia. Gaia. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Pra você não sair do giro. Vila Siguirima. Toma! Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Na janela em que eu sorri. Fala, Branco! Caldo Jarão. Fora desse fingir. João Vitor Braz. Alguma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo por nada. Tu vai dançar agora! E o Davidson Pop. Fala, Davidson. Agora que eu não tenho medo, a solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Muito obrigado, galera do Fortaleza em Peso. Fora desse moral. Um abraço, minha GDG também está na área. Caldo Jarani, minha GD10. Equipe Bate Forte, tá todo mundo! Pode completar seu beijo, despedaçando a memória. Procurando meu sorriso em sua história. Diz pra mim! Eu fugi do paraíso. Xande da Liga Marajoá. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou. E aí, minha equipe, chove! Valeu! Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto por você. Pode passar. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar e voltarás para mim. Sou orvalho no teu corpo para te xarabinho de liduia. Em julho tem um forrozão do Candela. Chama viva. E quem toca é o Gaia Sade. O teu. Alô, Irituia, estamos chegando. Incrível Gaia Sound. A brutalidade do som do Pará. Janário também, nosso patrão Alberto Gaia. Alô, Alberto. Administração Alberto Gaia. Foi embora. Haja coração pra suportar. Lady Gaia por ali também, bora, Lady! DJ Kelo! O diferente do Siquiriba! Vai! Iago! Bora, Iago! Dá, Iago! Resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. queria tanto que você me entendesse um pouco mais. E o quê? E voltasse atrás. Por isso. Por isso escrevi esta canção. Eu fico. Vitinho! Poder te falar. Já fica do lado da Dina, Vila Siqueira. Palavras que toquem seu coração. Alô, Geralson! João Vitor Braz. Wellington. Carlos Jarão. João Paulo, tá bom farra, bom de farra. Hoje uma... Tá mil grau, não ganha saúde, sempre firme e forte. De acordar sozinho, só encontrei o seu bilhete, pedindo para eu esquecer. O que será de mim agora, se ainda amo só... E aí, Nando? O teu cheiro ainda... E toda a galera do Joga! Só gente, você que encontrou a chave de um carro Citroën na festa de ontem, por gentileza, trazendo o comando que tem recompensa, viu? Pra você que achou a chave de um carro Citroën na festa de ontem, tem recompensa. Bora dançar! Hoje quando eu acordei e não vi você comigo, hoje uma noite de amor. Triste acordar sozinho, só encontrei o seu bilhete, pedindo para eu esquecer. O que será de mim agora, se ainda amo só você? O teu cheiro ainda está em mim. Não queria que fosse assim. Incrível Gaia Sound é de vocês. Tanto quanto a gente se amou, e de tudo que a gente. Galera de Guatiburu! Apesar de tudo, a gente. Um abraço para Branco Modos, galera do Fortaleza! Você está tocando a nossa canção. Vamos dançar, faz de conta que é. Que a gente vai se tocar. Aluende, Gaia! Que a gente vai se tocar. Prepara que esse CD vai rolar nas bancas lá em Capanema e lá do Frangão. Patrocinador oficial do DJ Iago Mix e do Gaia Salve. Alô, Jerry. Até hoje eu não esqueci. Tanto quanto a gente se amou, e de tudo que a gente. O Monatinho das Margantes. Ele dá valor. A gente foi feliz. Gaia Sound. Você está tocando a nossa canção. Vamos dançar. Faz de conta que é a primeira vez. Fala, João! Que a gente vai se tocar. Que a gente vai se tocar. Agora! Agora! Existe vida após o amor. Acredita que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida após o amor. Acredita que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Seja tão comum estar sempre em qualquer um. O amor te quer assim como ele é. O amor não é confuso, o amor não é difícil. Nos faz morrer e renascer. Tudo isso outra vez. Oh, existe vida após o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida após o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer. Fala, Branco! Nos faz nascer de novo. Agora seja. Tamo junto, obrigado, galera do Fortaleza também. Está se tomando todas e mais algum. O amor te quer. O amor não é confuso, o amor não é difícil. Nos faz morrer e renascer. Tudo isso pra tentar outra vez. Oh, existe sim, após o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer. Jéssica Silva, o beijo ontem do Gaia. Um abraço pra você e toda a sua galera. E aí, o Alido! Pra todo mundo dançar e curtir o incrível! Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta. Semana lá do Estirão. Tá todo mundo convidado. Final do mês, lá no terreirão do Idália. É o Gaia Saúde lançando por lá. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti. Já ele sumou, o Hélio do Santos. Foi tão ruim. Lá do salão do Hélio do. Nem chorei quando a gente se deixou. É nóis. Olha pra mim. O nome do Carlos do telão aí do Gaia, vai! E me diz, amor, que não vai mais terminar. Diferente! Pra dançar no incrível! Gaia Sound. A gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. E tudo! Tudo mudou. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Me amarrar a um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. Obrigado, Lobão. Minha bom de farra de primavera também. Para Robson, Lobão. O bom de farra. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Pega a gata e dança assim, ó. Uma batida do reggae, do reggae. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae. Mentira, a parada é assim agora. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou. Quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância, meu amigo Sanduca, o borracheiro, é tipo ir de volta da... Alô Sanduca, obrigado, Maninho! Fez outra de você, tá decorando a casa dele. Gente, ainda a gente pergunta aí sobre a chave do Citroën, tá bom? Se alguém encontrar, com gentileza, trazer aqui no comando do galo. Outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar desse. Também queria parabenizar. É uma minha, outra dele. A galera da quadrilha cômica dos Matutinhos. Afinal de contas, essa festa é deles. E a gente sente, se sente muito feliz mesmo de estar aqui, fazendo a alegria de todos vocês. Alô, Matutinos! Usar uma roupa parecida, tentou. Que ontem deram um show aqui pra galera. Tentou, vou te contar aonde ela errou. Ela errou, quando o beijo não me arrepiou. Quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir em volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Iago Mix 07. É o Iago Mix! Iago! Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, filho. Meu amigo Frank Mototaxi! Imaginando. Um abraço pra você, meu garoto. Nessa farsa de amor. E parabéns pra você. E a galera de Quatiburu tá aqui do lado. É você. Obrigado. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender. Meu amigo Gavião da Saudade. Da paixão. Obrigado também, Ney, Aline, a Mayla. O Valtinho do Paredão, Cleiton, Saúde. Esse é o falso. Banda 007. Vem, meu Gaia. Gaia Saúde. Entre ser a sua amiga e não ser nada. O que tu prefere? Prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar a sua mão e não poder te levar pra casa. Ficar tão perto assim da sua boca e não poder. Cadê o paizão? Beijá-lo. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? E aí, Wagner? É justamente esse dia. É mais uma sós. Que eu não quero que aconteça. Então sua amizade me esqueça. O mundo marino! E quando você me... E a galera do Jota! Eu vou responder só a todo mundo no lugar. Meu peito gritando te amo. Para João Vitor Braz, Janel, Sou Moura e o Wellington da Casa do Jarão. É Gaia, sinalzinho. São fora parte. Meu patrão Alberto Gaia, por ele também. Lady Gaia e toda a galera. Administração Alberto Gaia. E o Vitinho, o bom filho, a casa toda. Ei, Vitinho! Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Meu amigo Badé, da Nega Marajoá. E o Cristiano. Like a fool, don't you lose your dis- Um abraço, Badé. Meu amigo Davidson Pop. Alô, Davidson. Foi. O homem das passagens já é. Ele é sua mãezona. Um abraço pra vocês. Cara, eu tenho um carinho muito grande, viu, Davidson? Obrigado aí pela recepção. Eu te perdi. É nóis, garoto. Você, sua mãezona. Aquele louco amor inesquecível, tira do coração, é impossível. Eu te amo. Diz aí! Te amei demais, enlouqueci. Brigas banais, te perdi. Eu não consigo calar meu coração. Estamos gravando ao vivo. Às vezes de aqui na Vila Siqueirinha. Te amo. Manda 007. Relaxa, você tá na minha. Eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento. E aí, galera de Guadiburu? Você tá na minha, eu também te quero. Larga de... Galera do Jota, é... tá todo mundo aqui do lado do meu. Logo o seu coração. Obrigado pela visita, viu, galera do Jota. Sintam-se à vontade aqui no Gaia Saúde. A noite tá fria. Obrigado mesmo, a nós. Sozinha precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. DJ Kelo, o homem que deu pontapé inicial hoje. Tá. Alô, Kelo! Já tô chapando, qual é a tua? Quem me falou? E aí, Damião? Teu olhar, quando a gente apagou a luz. Acertei? Eu te agarrei, novinha, pode pá. E te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei. Parabéns, Vila Siqueirinha. Novinha. Parabéns mesmo pela linda festa. Os dois dias. Eu te agarrei, novinha, pode pá. E te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, novinha. O Frank Kessa daqui, vivo em frente à igreja matriz. Por isso todo tua vida passa, e quem nunca passou vai passar. A pedidos. Já tô dizendo aos meus amigos. E aí, Alberto? Que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. A música do Frank, Chuva de Arroz. Tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz na gente. Saber, vou te contar, mas pensando melhor. Gaia Saúde! A lua cheia, e vai valer a pena. É uma pena você não topar. Seu beijo causou verdade, memória e outras coisas mais que eu já nem. Fala o ânimo! Nem quero lembrar. E aí, Janelson? E assim que a sua roupa. João Vitor Braz desde ontem no Gaia. O checante desse mundo e cheque no seu colchão. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você, fez do filé mignon. E assim que a sua roupa encostar no chão. Eu dou o checante desse mundo e cheque no seu colchão. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você, fez do filé mignon. Banda 007. Se quer mesmo saber, vou te contar. Mas pensando melhor, chega mais perto que eu vou te mostrar. Te juro pela luz, a lua cheia. E vai valer a pena, e é uma pena você não topar. Seu beijo causou verdade, memória e outras coisas mais que eu já nem lembro agora. Nem quero lembrar. Todo mundo dançando! E assim que a sua roupa. Dia 23, tem DJ Iago Mix no Gaia. Na boate Bredock, lá em Santa Isabel do Pará. Aniversário do Jonathan Rex. E vai ser pressão demais, tá confirmado. DJ Iago Mix. Chão. Eu dou checante desse mundo e cheque no seu colchão. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você. Todo mundo falou, não mexe com ela, não. Não, não. Eu doido com ela e a galera me dando pressão. Não, vai, não. Eu quase desisti, mas o amor gritou. Cara de Guatiburu, obrigado mesmo. Quando um abraço pra você. Ela resetou meu coração. Bora vindo. Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação. Pra onde tu vai? Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Demorou, mas compensou. Meu brother, meu parceiro Robson. Banda 007. Está aqui do lado também, né, Robson? Galera de Guatiburu, obrigado mesmo. Vai tocar de tudo! Seus olhos estão brilhando. O quê? Ao me ver. Quem toca, quem toca? Gaia Sound. Tu deixas eu te tocar, te dá prazer. E aí, DJ Ricardo? Como quer sentir? Olá, DJ Ricardo. voz que no meu corpo me diz que me ama. E os doces? E os doces? Seu doce beijo, Ana, eu quero mais. Sem voz que no meu corpo e me satisfaz. Oh, oh. Amigo Gabriel, que tá completando o Aninhos. Oh, Ana, eu quero. Falou que só sai quando parar, né, Gabriel? Beijos. Ainda vamos bater os parabéns pra você, viu, meu irmão? Oh, Ana, eu quero. Deixa comigo. Comigo e com o Ricardo. Beijos, beijos, beijos. Tô te falando. Ana, amor, não me deixes, meu amor. Vamos, Lídia! Ana, amor. Tô batido nas marcantes, Xaropinho. Meu Vitinho. Iago, vai devagar. Vamos nessa, Iago. Ei, Julinho. Eu fiz esta canção pra Juliana. Meu coração, o amor obedeceu. Pra tatuar no ego da minha alma. Agora a equipe tá formada. Donatinho, Xaropinho, Vitinho, ela é nega, o chefinho, como ela, tudo no hino, né? Essa menina é maneira. Esse negócio não vai prestar. Me chama, me joga, tá, Xarope? Ela é um vulcão em erupção. E eu apaixonado, fico todo molhado, louco, louco, te beijando. Tá como eu amo a Juliana. Olha aí, dia 15 de junho. 15 de junho. Do aniversário do meu brother, DJ Kelo Absoluto. E o DJ Iago Mix vai estar por lá, viu, Kelo? Bora, maninho! Anderson Moto, táxi, empresário, cabeça seca, tá na área, GD10! Teu olhar tem magia. Nossa história parece fantasia. Que tu vai? Vou te amar de todo o coração e só ficar pertinho de você. Eu suor olhando o teu rosto, me alucina. Meu amigo Lorivan, parece até... Um abraço pra você, Lorivan. Vou brincar e toda a sua família ali com a gente. Com você. Um abraço pro Iago. Amor, nossa história linda de amar. A relação, o gosto do festa gostosa. Isso, Mila Seguiriva. Vou te levar pra cama, gata. Vou te deixar toda nua. Vou te lamber, vou te morder, safada. Você vai ficar pesuda. Vou te abraçar, vou te beijar. Vou te deixar nas nuvens. É loucura de amor. Eu sou força total, o sexo campeão. Vamos fazer a... Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Ixi. Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem é o gostosão daqui? Bora vir. Sou eu, sou eu, sou eu. Isso é será, Vitor? Quem é o gostosão daqui? Sou eu, Não tô jogando na sua cara, não. Não quero confusão. Hoje eu tô tão na paz. Porque não faz o mesmo que a gente faz. Gente feliz não atrapalha os outros casais. Não tô jogando na sua cara, não. Não quero confusão. Hoje eu tô tão na paz. Porque não faz o mesmo que a gente faz. Gente feliz não atrapalha os outros casais. Então se ame mais. Não é culpa minha se ele não quer. Prometemos que íamos fazer essa galera dançar a noite inteira. Gaia Sound. Que tu lembra, hein? Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém. Acabou que ele tem muita saudade. É meu amor. Baby, vem me. Pra todos vocês. Lembro dos. Pare de bacana. Isso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Aqui do lado do bem, obrigado mesmo. Valeu. E todo mundo vai dançando, vai curtindo. Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que estou. Galera da quadrilha dos Matutinhos. Essa é a 10ª festa deles. Ontem foi a abertura. E por sinal foi um grande sucesso. A galera curtiu demais o show do Gaia. E hoje estamos aqui completando. Completando esta feita. A gente realmente fica muito feliz. Está aqui na Vila Sigrimba, fazendo a alegria de todos. Valeu, Matutino! Guerreirão, emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, poder tão no pai. Tem mais uma, vem! Toca pra mim! E agora é só canção do amor. Já tô bebendo o suco que conquistou o meu coração. Galera de Cotiburu, alô Robson! É que comando o som. Tamo junto, garoto! Sou uma mulher da cidade nova. É o pregação. Bora, Vitor, Ricardo de Aranha, tá aqui com a gente. O Janelson Moura hoje tá carreira solo, ele, o Hélio do Vitor, né? Assim. amor, nada é igual. Tudo é frio se não estás com uma areia branca. Tu escorregaste das minhas mãos. Viverei pra sempre ao teu lado. E o amor? O amor calado. Fala, Alberto Gaia! Que hoje eu sinto. Alberto Gaia. Estarei pra sempre te esperando e te amando com amor lindo. Gaia Sound! Bora, meu Gaia, bora, meu incrível! Ele disse que me amava, me deixaria. Eu tão boba acreditava. Seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Já não lembro dos teus beijos. Olha a galera do Fortaleza, no lado 42, estou em peso. Eclipse ou fenômeno, você não me merecia. É nós. Tampouco o meu amor, DJ Maldinho Eduardo. Meu coração conquistou. Famílias Fantasminas, do Balneário Fortaleza, acaba de chegar. E vou botar no bus. DJ Maldinho e Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno, estou camada de amor. DJ Naldinho e Eduardo, estou camada de amor. Toma agora! Saudade, pra você lembrar. Vai, vai, vai. Todo mundo dançando, alô, minha GDNAIS! Alô, minha GDG! Não deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais, nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. E meu bem? Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção me deixe levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Sem se ferir, meu bem, só quero te ver feliz. Vem, vem nesse papo centimetral. O som é sobrenatural. É Alberto! Há um paraíso, vamos procurar. Tu não sabe quanto foi bom hoje lá no Balneário Águas Cristalinas, viu? Foi só o filé. O amor para sempre, só eu e você. Toma! Supa pararará, pa pararará, pa pararará. Supa pararará. Tamo junto, DJ Calo! Você, seu paizão e toda a sua galera! Obrigado por vir hoje detonar junto com a gente, viu? O DJ que deu um pontapé inicial aqui no Siquirima! DJ Calo, emoção, onde estou? Renata, tá todo mundo. Onde estou? Ei, minha caldo de areia. Melhor não tem pra mim. João Vitor Braga. De Capão, melhor de Belém. Banda Os Brothers. Prepara aí, estamos chegando lá em Macapá, viu? Viu, Neguinho? Chiburu. Um abraço. Fica sozinho, eu não aguento. Você não sai do meu pensamento. Não dá jamais. Fica sozinho, eu não aguento. Que você não vem também, preciso te encontrar. Na pororoca vou estar naquele mesmo lugar. Quando o Iago tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Porque você não vem também, preciso te encontrar na pororoca. DJ Iago Mix. E mesmo lugar. Ex-Premier Prime agora é Gaia Salve. É incrível, Gaia Salve. Pra gente se... Pororoca de inverno. Tô com a canção pra nós. Salve. Escutando a sua voz. Olha, meu amor, por ti me apaixonei. Foi na pororoca. Eu te encontrei. DJ Beto tocava a canção do nosso o quê? Fazendo as minhas.